Policiais do DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos do Paraná, apreenderam três mulheres na tarde de ontem na rodoviária de Cascavel. A primeira abordagem foi a um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro. Jussiane Barbosa, de 25 anos, e Iracema Cavalcante de Souza, de 58, foram presas transportando aproximadamente 20 quilos de maconha escondidas embaixo de óculos contrabandeados do Paraguai. Na sequência, ainda na rodoviária, os policiais apreenderam Daniela Ferreira de Souza, de 18 anos, com 9 quilos de maconha e óculos da mesma procedência da primeira ocorrência. Acredita-se que façam parte da mesma quadrilha as três mulheres que tinham como destino o Rio de Janeiro. As mulheres e o material apreendido tiveram como destino a 15ª SDP. Jussi e Anne já têm passagens por tráfico de drogas. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.